É, irmão. A vida é oportunidade, concorda? E ontem me ofereceram uma. Negada de tudo que é bom aos olhos, cê tá ligado? E eu quase abracei essa deixa, vê só. Porém, o checkmate tem que ser estudado. Silencioso e preciso. Mas aí, não tô podendo. Vida bandida? Prefiro dar tempo ao tempo. Começa aqui a mudança de um cidadão comum que se mantém na vida sem incentivo algum de quem deve ajudar, no mínimo colaborar. Tá aí pra te ajudar, mas só sabe atrapalhar. O governo é um inimigo, sem dó nem piedade. Rouba seu dinheiro, sequestra honestidade. E não tá nem aí se a fome aperta ao meio-dia. Se vai comer ou não, o problema é seu, se vira. O que é que eu faço nessas horas, sangue bom? Eu já tentei de tudo, até já fui ladrão. Mas não, consegui nada, eu só tenho a ficha suja. Preciso andar esperto, a polícia me procura. Na rua 4 já deixaram avisado que quando me trombava, embaçar, tô fuzilado. Vida bandida só me trouxe cabreiragem. Mas eu tava sem opção, mano, sem oportunidade. Eu sei que errei, mas eu quero consertar. Persistir no erro, nunca mais nem pensar. Não tô podendo, minha mãe já tá sofrendo. Sabe que eu vou, mas não sabe se venho pro estado ou não sou nada. Pro Zambel sou um prêmio, mais uma medalha, mais um preto a menos. Alguns malucos me chamam pra fazer fita. Às vezes vou, às vezes uma voz me diz: fica. Aqui tem tudo pra representar a cena. Tem carro, tem arma, tem droga, todo esquema. O demônio atenta, às vezes é mais forte. Os parceiros que eu vou, mano, são de muita sorte. Nunca rodou e nunca foi pego pela polícia. Aí, maluco, quer saber? Vamos que vamos derrubar essa fita, nego. Demorou. Quantas vezes eu tomei essa atitude? Só me fudi, então ladrão, não se ilude, por quê? Vida bandida, vantagem ou desvantagem? Atitude não é dom de covarde, não. Ou você vive ou você morre. É uma questão de azar, outra questão de sorte. Vida bandida, vantagem ou desvantagem? Atitude não é dom de covarde, não. Ou você vive ou você morre. É uma questão de azar, outra questão de sorte. Vários convites, enfim, os caras insistem. Eu não sei o que eles viu, que em mim tanto persiste. Eu não sou nada disso, não sou periculoso. Eu não nasci bandido, eu não sou bicho solto. Eu sei que às vezes eu agi de forma bruta pra enquadrar o boy cuzão, filho da puta, que esbanja riqueza sem preocupação, que não tá nem aí se eu vou comer ou não. Cuzão, não tá nem vendo, então eu muito menos, cuzão. Passo dinheiro, senão eu te arrebento. Eu fico indignado com tanta indiferença. E nessas horas o bandido aqui não pensa. Vou ver meu lado pra não me atrasar. Ajuda de quem, meu? Cansei de esperar. Na hora do sufoco eu tô sozinho no barraco. Então quem é você pra me dizer que eu tô errado? Veja bem, mano, eu tô nessa vida por falta de oportunidade. E não preguiça, quem tá nessa por embalo, aí não se ilude. Vida bandida só pra quem tem atitude. Vida bandida, vantagem ou desvantagem? Atitude não é dom de covarde, não. Ou você vive ou você morre. É uma questão de azar, outra questão a sorte. Vida bandida, vantagem ou desvantagem? Atitude não é dom de covarde. Não. Ou você vive ou você morre. É uma questão de azar, outra questão a sorte. 11 horas da noite eu vou pra rua. Se pã última vez, mano, a última procura. Daqui pra frente eu vou tentar mudar de vida. Eu vou procurar um outro meio, outra saída. A minha mãe nem vai me ver sair de casa. Eu não quero vê-la nunca mais preocupada. Tudo vai dar certo, eu vejo no farol. Um playboy de Mercedes parado, bom sinal. Tá passeando com a família e vê só que cena. A madame e as crianças, não tem problema. Os herdeirinhos dos playboy não vão reagir. A madame se gritar, e daí? Boca fechada não representa perigo. E eu faço a cena do louco sem correr risco. Demorou, é assim que tem que ser. Porque é o seguinte, tu tá aí. Vários reclamam, vários se queixam. Mas a vida é bandida ou é a gente que complica os bagulho? Se você plantou mal, você vai colher o mal. Isso é de praxe.